Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que nos reporta ao passado, nos revela o presente e nos dá uma perspectiva do futuro. Estou primeiro procurando aqui na minha Bíblia, o texto de Lucas, capítulo 19, que eu tenho a alegria de compartilhar com os irmãos. Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dá um resumo do que Jesus veio fazer. Diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos repetir? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é isso? O que ele veio buscar? O que foi perdido? O que foi perdido? Por favor, abram comigo mais uma vez em Gênesis, no capítulo 1. No versículo 26 em diante. Gênesis capítulo 1, do capítulo 26 em diante. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, repita comigo, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado, repita comigo, eis que vos tenho dado, toda erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Repita comigo, eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Feche os olhos mais uma vez na presença de Deus. Pai, eis aqui o teu povo para aprender mais um pouquinho dos teus mistérios. Há muitos mistérios, Senhor, que ainda não chegou no coração do homem. Mas esta palavra o Senhor está dando à tua igreja. Então eu te peço, Deus, que esta palavra saia do teu coração, direto para o coração deste povo que te ouve, Senhor, nesta noite. Abençoa os teus filhos. Qualquer tipo de enfermidade agora é repreendido em nome do Senhor Jesus. Qualquer tipo de dor agora é repreendido em nome do Senhor Jesus. Qualquer tipo de preocupação é repreendido em nome do Senhor Jesus. E a bênção esteja sobre o teu povo. Eu te peço, Senhor, neste momento, porque enquanto pregamos a tua palavra, todo o universo, Senhor, se curva diante da Tua Palavra. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Certa feita, uma irmã, uma serva de Deus, me disse: eu preciso voltar a cuidar da minha casa. Eu preciso voltar a cuidar dos meus filhos. Eu preciso voltar a cuidar do meu marido. Essa pessoa, ela estava passando por uma enfermidade que impedia ela de exercer as suas tarefas. Uma irmã da nossa igreja. Não conseguia. Lhe foi impedido de trabalhar. Lhe foi impedido de dirigir. E o grande desejo do coração dela, quando nós fomos orar: eu preciso dominar novamente. Ela havia perdido o domínio sobre as coisas que Deus lhe havia confiado. Muitas pessoas hoje, o ser humano busca na sua vida profissional domínio. Busca domínio nas coisas em que ele adquire. Busca domínio em todas as áreas da sua vida. Por que que alguém casa? Para ter domínio sobre a sua casa. Por que que alguém trabalha? Para ter domínio sobre os seus bens. Só que com a queda do homem, esse domínio foi deturpado na mente. E hoje nós vimos um mundo onde as pessoas tentam exercer domínio sobre outras pessoas. Então hoje nós entramos na política para ter domínio sobre outras pessoas. Mas não foi assim desde a criação. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou um mundo perfeito. Deus, a respeito do caráter de Deus, nós precisamos aprender, Igreja da Ribeira em Curitiba, que o motivo pelo qual Deus criou, fez esta criação que nós lemos agora, onde Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sendo Deus perfeito, sendo Deus único, sendo Deus um ser que não foi criado por ninguém, mas Ele foi Criador de todas as coisas. Sendo Deus acima do tempo, acima de todas as coisas. Sendo Ele o Senhor da eternidade, alguém que era antes da eternidade. Sendo Deus tão perfeito e tão soberano, Criador dos céus, da terra e do universo, por que que Ele criou o planeta? Por que que Ele criou o homem? Por que que Ele criou você? Por que que você está aqui? Se Deus, Ele é tão perfeito, Ele é capaz de satisfazer a si mesmo, por que que Ele criou você e eu? Por um único motivo, Igreja. A respeito do caráter de Deus. Porque Deus é amor. Não é possível ter amor, senão esse amor não pode ser compartilhado. Deus é amor e Ele criou o planeta e deu ao homem. Fez o homem e deu o planeta ao homem para que ele pudesse compartilhar este amor. E a palavra de Deus nos ensina que Deus criou cada coisa, criou os animais, criou o mar, criou os céus e criou a terra. E no final de cada criação Ele dizia que Ele viu que era bom. Tudo que existe no planeta, Deus viu que era bom. E Ele criou um planeta perfeito. Ele criou uma casa perfeita para o ser humano. Mas Ele também criou um ser humano perfeito. E eu pergunto para vocês: dá para imaginar o Adão andando com a mão no bolso? Bom, naquela época ele estava pelado, não tinha bolso. E ele andava: pois é, Deus, eu estou precisando de uns trocados. Aliás, eu estou com uma fome, não tenho dinheiro nem para comprar um chocolate, né? Dá para imaginar isso? Dá para imaginar Adão com uma dor de cabeça? Poxa, não tem nem aspirina nesse planeta. Cadê a farmácia? Então nós vemos que Deus criou um planeta perfeito para um homem perfeito, a fim de que ele pudesse dividir este amor. Ora, se Deus é amor, Não dá para imaginar Deus criando um homem para ser alguém manipulado. Alguém que vive dentro de uma gaiola, dentro de um jardim. Né? Porque a palavra de Deus diz então que ele criou um jardim e colocou o homem lá. Mas Deus deu o planeta para o homem. Todo o planeta foi dado ao homem. Mas havia um jardim. Esse jardim não era uma gaiola. Então o que é este jardim, o jardim tão famoso, o jardim do Éden em que Adão vivia? O jardim do Éden era um lugar de relacionamento, porque se Deus é amor, ele precisa compartilhar este amor com alguém. Então este jardim era um lugar que para nós tem um simbolismo muito forte, indica relacionamento, conversa, compartilhamento, comunicação no mais alto nível. Era uma troca de estilo de vida. E Deus deu, e nós vimos aqui várias vezes essa palavra, Deus deu completa autonomia ao homem para governar a terra. E eu pergunto para vocês, ora, Deus estava aprisionando o homem no jardim? Não. O homem era livre para governar e dominar sobre todos os seres da terra. Então eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas muito sérias a respeito do caráter de Deus, e Satanás tem colocado mentiras no coração do homem a respeito do jardim do Éden, a respeito da criação, a respeito de Adão e Eva e a respeito de você. Primeiro, o que Satanás tem feito é deturpar a imagem de Deus, dizendo que Deus é um Deus egoísta, que Deus é um Deus egocêntrico e que ele é um grande caçador onde ele coloca várias armadilhas. Então, Deus foi lá no jardim do Éden e colocou uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e se Adão comesse daquela árvore, ele morreria. Vamos colocar uma armadilha para o ser humano. Deus não é um caçador, irmãos. Deus não criou o homem para ser como um passarinho dentro de uma gaiola. Deus criou o homem para compartilhar amor. Deus não é alguém lá no céu, um barbudo que solta raios pelas mãos, esperando o homem cair para puni-lo. Não. Deus é alguém presente que ama você e que ama a sua humanidade. Então o homem vivia numa condição perfeita. E a palavra de Deus diz assim, e domine sobre todos os peixes, sobre todos os répteis. Vamos ver ali o versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse, eis que vos tenho dado, olha só, toda a erva que dá semente, domine, eis que vos tenho dado, domine. Deus deu uma situação perfeita para o homem. E havia no jardim uma árvore, a árvore da vida, onde o homem ali, ao comer daquela árvore, poderia ter vida eterna. Mas um dia ele foi enganado. E veio a serpente, que simboliza Satanás, e fez uma proposta ao homem, dizendo, por que você precisa de Deus? Você não precisa de Deus. E se você passar a conhecer a diferença entre o bem e o mal, você vai ser como Deus. O que que isto quer dizer, meus irmãos? Quer dizer o seguinte. A proposta de Satanás para a humanidade é a mesma de hoje. Você tem poder de decidir o que é bom para você. E Adão aceitou a proposta. E ao longo do tempo, Adão foi se afastando de Deus. Até o momento que Adão se dirigiu a Deus e disse assim, Deus, isso é o Marcelo que está dizendo. Deus, você é uma pessoa muito boa, Eu te respeito, eu sei que você é Senhor, mas daqui para diante eu quero fazer do meu jeito. Eu quero decidir o que é bom para mim. Eu quero decidir o que não é bom para mim. Deus, eu não quero mais a tua interferência na minha vida. Eu sou capaz de decidir sobre o que acontece no planeta. O Senhor daqui para diante é um ser desnecessário para mim. O Senhor vem todos os dias me visitar no jardim, diz a palavra de Deus, que Deus na viração do dia visitava Adão e conversava com ele. Deus, eu converso com você, mas agora eu não preciso mais conversar com você. Eu acho que os nossos encontros daqui para diante são desnecessários. O Senhor pode tocar a sua vida. O Senhor tem todo o universo que o Senhor criou. Mas agora eu quero governar a terra. Eu quero governar a terra do meu jeito. Eu não preciso do seu conselho. Eu não preciso da sua interferência. Eu me sinto manipulado. Eu me sinto claustrofóbico. Eu quero governar, mas sem a tua mão. E aos poucos, ao decorrer do tempo, Adão foi se afastando de Deus, se afastando de Deus. Só que ele entrou num terreno que ele não conhecia. O terreno de Satanás. Ele não contava que fora do reino de Deus, fora dos domínios de Deus, existia um ser chamado Satanás. Significa que então toda a história da humanidade, tudo que você construiu na tua vida, toda a história dos grandes estadistas, a história da humanidade, desde a criação da escrita 4.000 anos antes de Cristo, até o dia que você está vivendo hoje, é a história de uma escolha. A escolha que o homem fez para andar longe da presença de Deus. Com isso veio o pecado, e a queda do homem foi uma coisa tão terrível que foi uma queda que trouxe destruição cósmica e universal, não somente sobre o homem, mas também sobre a criação. A criação começou a se tornar hostil, começou a se tornar difícil, e o homem começou então a interferir na natureza. E hoje nós vemos então um discurso hipócrita da humanidade, eu me coloco junto desse discurso, onde nós dizemos, onde estava Deus? Onde está Deus nessa humanidade tão difícil? Onde está Deus agora? Existem milhões de crianças morrendo no continente africano. Onde estava Deus? Onde está Deus lá no hospital de câncer do Erasto Guedes? Onde está Deus? As pessoas estão morrendo. As pessoas estão se matando. Deus estava no mesmo lugar onde Ele esteve. Nós é que saímos do lugar onde nós estávamos, da presença dEle. Nós construímos este mundo e não assumimos isso. Nós passamos então a viver numa esfera de causa e efeito, onde eu faço uma opção e pago por aquilo. Eu faço uma opção e eu pago por aquilo. E culpamos a Deus de todas as coisas. Imagine você. Vamos dar um exemplo comum, divórcio agora, que todo mundo pode se divorciar. Veja a questão da causa e efeito. Você começa um relacionamento e resolve se casar. Não perguntou para Deus se aquela pessoa era para você. Você vive algum tempo com aquela pessoa e depois você decidiu se divorciar. Muito bem, tudo é fácil, eu decido, eu sou livre, eu sou senhor de mim mesmo. Eu posso decidir o que é bom para mim, então eu me divorcio. Cada um para o seu lado, só que ficou os filhos. Os filhos crescem sem pai. Aí o filho anula a identidade masculina, anula a identidade do pai. Porque você decidiu que se divorciar era o melhor caminho. O filho cresce com uma tendência homossexual. E você decide apoiar aquela criança ou aquele jovem adolescente naquele homossexualismo. Mais tarde, aquela pessoa se torna um depressivo e começa a trazer problemas, começa a ser um problema na sua família. Tudo porque nós fizemos uma opção. Ou então aquela menina que decide, hoje eu vou fumar o meu cigarro de maconha. Eu decidi, eu sou livre. Eu sou livre. Cria-se uma dependência. Não, a maconha não é mais suficiente. Eu vou cheirar um carreiro de cocaína. Porque eu decidi. E assim o homem vai decidindo. Ele decide o que é bom para Ele. E no final culpamos a Deus e dizemos: Deus, onde estava você? Quando aconteceu aquele acidente? Onde estava você, Deus, quando aquela pessoa ficou enferma no hospital? Culpamos a Deus por tudo aquilo que nós criamos. O ser humano, irmãos, tem uma dificuldade de assumir as suas próprias responsabilidades. Tem uma dificuldade de entender e de se arrepender e de mudar de vida. Eu me recordo numa ocasião em que eu fiz uma pregação como esta e foram pessoas reclamar para minha mãe. Dona Leni, a pregação do seu filho é muito dura. Porque o ser humano tem dificuldade em assumir a sua responsabilidade. Toda a história da humanidade é a história de uma escolha, onde o homem decidiu andar longe da presença de Deus. Ele respeita Deus, mas ele não quer a interferência de Deus. A religião é craque em criar pessoas assim, que respeitam a Deus, mas não se submetem a Deus. Faça uma novena, acenda uma vela, mas não deixe Deus entrar na tua vida. Não deixe Deus mudar o teu caráter. Então o homem, ele perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio daquilo que Deus confiou a ele. Gradativamente ele foi se afastando. Eu creio, irmãos, que o episódio da queda do homem não foi num segundo. Ah, Marcel, Adão comeu da fruta e nós estamos aqui. Não. Isso levou muito tempo. Ele foi se afastando de Deus até a hora que ele estava tão longe que não encontrou o caminho de volta para o jardim. Até que nasce Jesus. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Significa que Deus estava prevendo a probabilidade do homem fazer isso que ele fez. Diz um versículo muito lindo, meus irmãos, que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu filho para morrer, sendo nós ainda pecadores. Deus, então, ele pensou: não é possível, eu amo demais a minha humanidade para deixar ele abandonado nas suas próprias decisões. Vamos resgatar a humanidade. E Jesus, então, Deus manda o seu Filho Jesus Cristo, que pela palavra de Deus é o próprio Deus, para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, a condição de domínio do homem. Jesus veio para resgatar. E foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus deu de volta a dignidade, restaurou o trabalho, restaurou a saúde, restaurou o cuidado da casa, restaurou o cuidado dos filhos, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem perdeu o domínio. E Jesus Cristo, a palavra de Deus, chama ele de segundo Adão. Então a obra de Deus começa hoje, nos nossos dias, através de Jesus Cristo. Então, cada vez que você vê um viciado, lembre-se: o homem não foi feito para ser habitação de demônios. O homem não foi feito para ser enfermo. O homem não foi criado para sofrer. O homem não foi criado para ser escravo. O homem veio para ser a imagem de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos ensina que façamos o homem o quê? A nossa imagem é semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Significa que Jesus está propondo para você, meu irmão, relacionamento íntimo, como era na época do Jardim do Éden. Jesus, ele veio para restaurar a nossa comunicação com Deus. Ele veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para trazer de volta aquele relacionamento como nos velhos tempos. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o Filho de Deus, quem de mim comer, por mim viverá. Jesus veio resgatar a situação do domínio da eternidade da nossa vida. Ele veio para que nós tivéssemos eternidade com o Pai. Significa que a sepultura não foi feita para o homem. Cada vez que você vê o presídio, você vê uma farmácia, você vê um hospital e você vê um cemitério, lembre-se que isso é resultado da queda do homem. Não foi plano de Deus que fosse assim. Mas agora nós temos Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que, que ele veio buscar? Ele veio buscar domínio. Se você perdeu o domínio da tua família, se você perdeu o domínio da tua saúde, se você perdeu o domínio do emprego, se você perdeu o domínio de alguma coisa, creia, meu irmão, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido na tua vida. O que você perdeu, Deus vai te dar de volta. Deus vai te dar de volta, meu irmão. O que você perdeu, Ele vai te dar de volta. Porque Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Só há um jeito de nós recuperarmos aquilo que foi perdido através de Jesus Cristo. A árvore da vida no Jardim do Éden simboliza Jesus. Cada vez que Adão ia lá, ele governava o planeta inteiro. E tinha o Jardim do Éden para se relacionar com Deus. E tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha lá a árvore da vida. A árvore da vida simboliza Jesus. A árvore do conhecimento do mal significa o homem buscando os seus próprios caminhos e a sua própria maneira de fazer as coisas. E hoje, essas mesmas árvores estão diante de você. E eu te pergunto, de qual árvore você vai comer agora? Da árvore da vida, que é Jesus Cristo? Ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é você andar pelos seus próprios caminhos, segundo as suas próprias decisões, sobre aquilo que você acha que é bom para você? Todos os dias essas duas árvores estão diante de você e de mim, meus irmãos. Todos os dias Satanás aparecerá para você para lhe fazer uma proposta. Vá por esse caminho. Isso aqui é melhor para você. O que te impede de você ir por esse caminho? Mas se você comer da árvore da vida e buscar na palavra de Deus o que Deus quer para você e esperar nele para que ele te mostre o que deve ser feito, você come da vida, você come da árvore da vida e você vai ter vida. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus disse, aquele que de mim comer, por mim viverá. A palavra de Deus nos ensina, Jesus disse assim, aquele que vir após mim, o que é após mim? Jesus vai na frente de você. Jesus vai na frente de você. Quando Jesus anda, você anda. Quando Jesus para, você para. Quando Jesus corre, você corre. Quando Jesus se alegra, você se alegra. Quando Jesus fica triste, você fica triste. Aquele que vir após mim conhecerá a vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de você. Qual árvore você vai comer? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim comer jamais terá fome. A árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de você. Eu pergunto para você, de qual árvore você vai comer? Porque isso determinará a sua vida aqui na terra e também determinará a sua vida lá na eternidade. De que árvore você vai comer? Da árvore do conhecimento do bem e do mal ou da árvore da vida? Elas estão diante de você. Isso não é uma coisa do passado que aconteceu nessa alegoria. Ah, Marcel, essa coisa de Adão e Eva, que história mais estranha. Onde a gente pode adquirir vida e conhecimento comendo uma fruta. Um jardim bonito onde tem um homem pelado e uma cobra que fala. Só que essa história traz lições de vida para você. Nós ficamos tão preocupados em transformar isso em samba, né? Tem samba que conta a história do Éden. Existem tantos mitos que contam que a árvore, que a fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Que coisa absurda. Coisas absurdas a respeito desse episódio. Esse episódio explica o porquê que você está aqui hoje. O episódio do Éden explica por que a tua vida é como ela é hoje. Nós nos preocupamos em responder tantas coisas, mas na verdade esse episódio que parece tão engraçado. Tinha até uma novela que aparecia alguma coisa assim, uma novela dos anos 80, acho que era Pecado Capital, uma coisa assim, não lembro. A mídia desvia a atenção para as verdades espirituais que estão diante dessa história. Existem lições espirituais para a tua vida. Hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida está diante de você. Qual delas você vai comer? Amanhã de manhã você vai acordar e estará lá as duas árvores. De qual você vai comer? No primeiro telefonema, na empresa onde você trabalha, vai aparecer mais uma proposta. Estará lá as duas árvores. De qual você vai comer? O Espírito Santo pergunta com muita honestidade no teu coração. De qual árvore você vai comer? Você quer que Deus comece a dirigir a sua vida? Ou você quer seguir o teu caminho segundo o que você pensa e acha que é bom para você? Irmãos, eu descobri. Eu não sei você, mas eu cansei de andar segundo aquilo que eu achava. Descobri que sou incompetente. Eu quero resgatar a minha situação de domínio, mas debaixo do senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Estou cansado de decidir errado, irmão. Estou cansado de cair nas armadilhas do maligno. Estou cansado de pagar o preço das minhas próprias opções. Eu quero que Deus dirija a minha vida. Diz um versículo, assim como não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai, assim são os pés daqueles que são guiados por Deus. Você quer ser guiado por Deus? Amém. Você quer que Deus dirija a sua vida? Amém. Você quer comer da árvore da vida, que é a palavra de Deus? Amém. Então fique de pé na presença de Deus. Vamos orar. Eu queria convidar a Elaine e a Simone, se for possível. Elas vão cantar um corinho. Porque eu não lembro, só conheço o refrão. Como é que eu comecei, Fabi? Não há Deus maior. Pois não. Esse corinho, meus irmãos, ele fala da criação de Deus. A palavra de Deus nos ensina assim, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras do seu poder. Pense na criação de Deus, feche os olhos na presença de Deus. Pense na criação de Deus, tudo aquilo que Ele fez de lindo e bonito. Veja a natureza, veja o firmamento, pense nas estrelas, pense no planeta Terra, pense nos rios, os mares, os animais, tudo tão belo, tão perfeito, tudo isso Deus criou para você. Pense, imagine o Adão como você. Só que desta vez você não aceitando a proposta de Satanás, da serpente, que era mais astuta dos animais da época. Pense você dizendo, Deus, eu vou comer da árvore da vida. Deus, eu não caio mais nas propostas de Satanás. Não, nunca mais. Senhor, mas eu quero que aquela condição de domínio seja restaurada da minha vida. Senhor, eu me submeto a Ti, mas eu quero ter saúde. Eu me submeto a Ti, Senhor, mas eu quero ser feliz na Tua presença. Eu quero, Senhor, a minha família de volta. Eu quero os meus filhos de volta. Eu não quero ter prisões mais na minha vida. Eu quero a minha liberdade de volta, Senhor. A morte e a vida estão diante de nós. Escolhe, pois, a vida. Imagine agora dizendo para Deus, Senhor, eu escolho a vida, eu escolho a árvore da vida. Eu escolho ser dirigido por Ti. Porque eu sei que o Seu Filho me libertar verdadeiramente, eu serei livre. Eu quero a condição de Adão no passado, novamente. Mesmo que eu tenha que passar por um período de sofrimento, eu sei que o Senhor fará o melhor por mim. Senhor, eu não vou mais questionar aquilo que o Senhor decide por mim. Eu não vou mais reclamar, eu não vou dizer que o Senhor é incompetente para governar a minha vida. O Senhor é perfeito e o Senhor tem as melhores decisões para mim. Aleluia.